Shout out to Wub on the last two. You're listening to Freud. A rooster in the studio. Got Kendall in the studio. Full crew. Amsterdam City. We out here. This is the Maj Baisho Show. Bigging up everybody in the chat box. Out to Bart, out to Chasen, big up the General Stanky, Maj Baisho crew represent. She's high. She's so high on the boy. She likes. She's Sons of Castelluzzo in this one. Baby making rhythm. Sons of the Tennyson. Thank you. playing sounds of the Ian Ewing on this one. Tune called 421. Thank you. Yeah, this one. Sons of Man like Ruxpin. SubFM is by Shushao. Big up the chatbox crew. Yeah, this one. Fresh sounds of B9. Tune called The Harvest. Taking this one from the top. Sounds of the Subtle Mind crew. Tune called Spread It Over Biscuits. Studio. Had your kids, had your wife. You don't know. Big shout out to the Mavish Bashu crew locked. Out to clear. Big shout out to the sir. I see you. We'll be right back. dedicated. Dedicated. Dedicated. Dedicated. Sounds a circular on this one. Tune called Depth. Yeah, who knows this one? Sons of the Quest. Deep Medi music. Meditate on bass weight. We'll be right back. Yes, this one. Sounds of the LK. It's a Bolton ting. One psychedelic piece of work. Sounds of the Operation Drop. Tune called What You Mean. Big shout to the crew at the Stanky Feeling. We'll be right back. Fresh one, this one. The Operation Drop and Dead 2 on the collab. Screaming Clue Kid on the original, Sauli on the bootleg, Weighty Business, Rooster stepping up. Thank you. bourbon. You got hooked on disaster. Ha ha. Start to make their own music to play on the sound system. We'll be right back.

Thank you. 20 minutes. Roost upon Glenn. We have the chat box. Much better show. Live from the Netherlands. Tin City. It's gonna fade it out. Some mellow shit. Thank you. Yeah, big shout out to the Chicken Scratch. I see ya. Big up the Stanky. Pulling this one back for ya. Sounds of Anomaly on this one. Funky Beast. This one, straight from Portugal, Sounds of Life. This one, The Bicycle Thieves. Thank you. Yeah, shout out to the crew feeling this one. Tune called Coffee by the man they called Odyssey. Big shout out to the Odyssey. Trabalhar, 2 da manhã, 2 versos para encaixar, 3 da manhã, 3 minutos para mostrar. Por este andar às 4 da manhã já vou poder relaxar. 1 da manhã, uma vontade de trabalhar, 2 da manhã, 2 versos para encaixar, 3 da manhã, 3 minutos para mostrar. Por este andar às 4 da manhã já vou poder relaxar. Solta esta chama calma, morning deslumbrante. Uniforme no seu físico a pairar por um instante, reluzente e a deixar-me fascinado. Inspiração que eu criei para mim a partir do meu estado. Sou louco a valer e anseio por essa chama. Cada minuto perdido, deitado nesta cama. A meta tem sido limpar toda esta lama, baseado no silêncio de quem grita, de quem me chama. Acude-me, mind, acude-me a mim mesmo. Tudo aquilo que não conheces deste meu lado negro, nunca irás conhecer, vou guardá-lo em segredo. Eu não deixo que metam o dedo se eu não quero que metam o dedo. Sou obedecido, faço poesia com sentido. Para esse ser que é mais que amigo, que me apoia com quem eu mais lido, que me vai sempre dar teto. Só bem que estou sempre. Yeah, Sleep Patterns on the Beats. Conversa em uma calma sem sequer ter respondido. With Mind and Nike. De encontrar este love, apaixonado pela música. Portuguese Crew. Da Dove. Ai, que até me comove. Relacionar hip hop nacional. Quero ver e que me move. Chove. A vontade de perpetuar esta relação. Tenho na música a música que me dá mais tesão. Tenho na minha musa a música que me dá mais emoção. Chove a vontade de perpetuar esta relação. Esta relação, amanhã, uma vontade de trabalhar. 2 da manhã, 2 versos para encaixar. 3 da manhã, 3 minutos para mostrar. Por este andar às 4 da manhã já vou poder relaxar. 1 da manhã. Yeah.